ho, ho, hey, hey, ho, ho, hey, hey, ho, ho, hey, hey, ho, ho, é isso mesmo? Papelinho, eu vou que vou. Ei, oh, ei, oh. Tá ruim, eu vou que vou. Ei, oh, ei, oh. Tá marcando, eu vou que vou. Vou que vou. Cheguei no baile e avistei a princesinha do Mandela. Paredão tocando, barulhando a favela. É isso mesmo? Papelinho, eu vou que vou. Ei, oh, ei, oh. Tá ruim, eu vou que vou. Ei, oh, ei, oh. Tá marcando, eu vou que vou. Vou que vou. Cheguei no baile e avistei a princesinha do Mandela. Paredão tocando, barulhando a favela. Joga a raba aqui pros mano de Umbrella. Vai, pros...